Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Hoje é o primeiro domingo de fevereiro. Nós estamos retomando muitas atividades, estamos trabalhando, algumas células já estão de volta. Se a sua célula ainda não está de volta, já acione com os irmãos, com seus líderes, para nós retomarmos. Nesses próximos dias nós vamos ter algumas orientações, algumas estratégias para células nesse ano. Nós já estamos retomando segunda-feira, amanhã, aula para alguns, algumas escolas só depois do feriado, mas muitos já estão retornando, muitos irmãos voltaram das férias e nós estamos iniciando um ano e temos colocado alguns propósitos diante do Senhor. E um dos propósitos que eu quero que incentivar você, que estabeleça para você e para sua família é: o primeiro domingo do mês é o domingo em que celebramos a ceia. Esse domingo não é mais especial do que todos os outros, mas a ceia é muito especial. Por algumas questões logísticas, nós celebramos a ceia uma vez no mês. Então eu quero fazer do primeiro domingo do mês um dia muito especial para mim. É um dia em que geralmente eu trago meus dízimos, que eu trago ofertas. É um dia em que eu separo para, na comunhão do corpo de Cristo, ter um tempo especial no altar do Senhor, com minha vida, na ceia, diante do pão, diante do vinho. É um tempo que eu quero tornar o domingo realmente muito especial. É um tempo de nós, na medida do possível, termos todos os discípulos reunidos. É uma oferenda que você faz ao Senhor. Eu, no domingo, eu só tenho um domingo na semana, eu só tenho um dia na semana para eu estar com meus irmãos e cultuar publicamente ao Senhor. Então, domingo é um dia especial para mim. E o domingo com ceia é um dia mais especial ainda, porque eu quero entender, Senhor, cada dia mais, o que é a ceia do Senhor. Por isso eu incentivo você a vivenciar isso que estamos vivenciando aqui nesse domingo pela manhã. A graça, a unção do Senhor, desde o primeiro instante da reunião, mesmo antes da reunião começar, como a Grazi testemunhou aqui, é um domingo diferente, especial. É um domingo, é um dia da semana, são dias do meu mês em que eu me renovo diante do Senhor em comunhão com os irmãos. O capítulo 22 de Lucas, no versículo 7, acompanhe na sua Bíblia. Chegou o dia da festa dos pães ázimos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus enviou Pedro e João dizendo: ide, preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde o Senhor quer que a preparemos? Então Jesus explicou: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaço, é o cenáculo, todo mobiliado, ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e ele com os apóstolos. Disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Eu e você estamos sabendo do que estava acontecendo na mente, nas emoções, no coração, nos pensamentos de Jesus naquele momento. Ele disse: eu tenho desejado ansiosamente esta ceia. E ele dá uma dica: antes do meu sofrimento. Havia um motivo especial porque ele desejava tanto, ansiosamente, a ceia, o sofrimento que ele enfrentaria. O verso 16 diz: pois vos digo que nunca, jamais, ou melhor, pois vos digo que nunca mais a comerei. Então nós temos um segundo motivo pelo qual Jesus estava ansioso por aquela ceia. além da expectativa do sofrimento que ele sabia que ia passar, ele também tinha em mente: eu nunca mais vou comer esta ceia. É a última vez que eu vou celebrar a ceia nesta terra. Então você pode mensurar o que estava na mente, no coração, nas emoções de Jesus, o que ele estava passando naquele momento. E ele dá mais dicas aqui. Até que ela se cumpra no reino de Deus. Além de Jesus pensar no sofrimento, além de Jesus pensar que era a última vez que ele ia celebrar uma ceia na terra, ele também estava pensando que a próxima vez que fosse celebrar seria com todos os seus filhos, com a sua igreja, com a noiva, na eternidade. São as expectativas que estão dentro de Jesus em torno da ceia. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Essas palavras de Jesus, nessa última ceia, elas precisam definir para nós, dentro de nós, alguns elementos da nossa ceia hoje. Como Jesus ordenou, nós estamos celebrando a ceia do Senhor, no culto, na reunião da igreja. Temos o pão e temos o suco da uva, o vinho, o extrato da uva, o pão representando o corpo de Jesus Cristo e o vinho representando o sangue de Jesus. E nós vamos fazer isso. A mesma coisa que Jesus fez com os discípulos em meio a todas essas expectativas, nós vamos fazer hoje. Isso não pode ser uma coisa que eu perca, que eu não dê valor, que eu faça automaticamente, que eu faça sem pensar, que eu faça sem incluir minha mente, meus pensamentos, minhas emoções, meu físico. Eu preciso, porque isso é de extrema importância para o reino de Deus, a ponto de Jesus deixar registrado seus pensamentos, seus sentimentos, suas expectativas, suas verdades em relação a isso. Eu queria deixar com você duas perguntas. Que nessa manhã a gente saia com essas duas perguntas respondidas. A primeira pergunta é: por que Jesus morreu na cruz? A celebração da ceia na Páscoa e esta ceia nos dias da morte de Jesus aconteceu dentro da festa da Páscoa. Não por coincidência, mas por um estabelecimento, um plano real, sólido de Deus acerca da festa da Páscoa. O tempo em que o Cordeiro foi imolado. Esta ceia, ela antecedeu a morte de Cristo na cruz do Calvário. E nós já sabemos pela palavra o que estava passando na mente e no coração de Jesus naquele momento. A expectativa, a ansiedade de Jesus para tomar aquela ceia por causa dos seus sofrimentos. A ansiedade de Jesus porque era a última ceia que ele ia tomar com seus discípulos nessa terra. A ansiedade de Jesus, que envolvia também o aspecto de que ele já estava antevendo que a próxima ceia seria no reino de Deus, na eternidade, com toda a noiva. Há um crescente de pensamentos, emoções, sentimentos, expectativas, atitudes de Jesus, até ele chegar lá no jardim Getsêmani e suar gotas de sangue. Jesus suar gotas de sangue tem uma explicação médica, científica, de um nível de estresse tão violento em que alguns vasos, alguns raminhos da circulação do sangue estouram e o sangue vaza pelos poros. Então não é uma coisa assim simples, não é uma coisa qualquer, não é um acontecimento como qualquer outro, é realmente um fato, um episódio de extrema importância na história de Jesus, no plano de Deus, no mundo espiritual. E de igual forma estamos hoje numa ceia para fazer aquilo que Jesus falou, ordenou, e precisa ser carregado desse mesmo nível de importância que foi para Jesus. Ele sabia que ia morrer. E essa ceia que antecipava, ou que aconteceu antes do episódio do Calvário, ela é colocada para a igreja, ela é colocada para nós por Jesus como um ato por toda a história da igreja até que ele volte. Então nós estamos tomando a ceia por causa de Jesus, não apenas da sua ordenança, mas por causa da morte, do plano, do projeto eterno de Deus que envolve Cristo na cruz. Mais do que os nossos projetos comerciais, mais do que os nossos projetos de vida, familiares, mais do que os nossos projetos emocionais, intelectuais, esse projeto de Deus precisa ser o centro da nossa vida. O projeto que envolve a morte de Jesus na cruz e a eternidade. Tem alguma coisa em espera, em stand-by, entre aquela ceia e, consequentemente, a morte de Jesus, até que ele venha. Por isso Jesus disse, até que eu celebre lá na eternidade. Senhor, então eu quero construir dentro de mim, não apenas o conceito, mas a verdade sólida do porquê eu estou tomando a ceia. E não há como desassociar a ceia da morte de Jesus. Então entra a pergunta, por que Jesus morreu na cruz? Naturalmente, a gente vai ter uma resposta, para nos salvar. Mas, ao darmos essa resposta, qualquer um pode fazer um questionamento. Esse questionamento não é a segunda pergunta que eu vou fazer. Esse questionamento é um questionamento em torno dessa primeira pergunta. Por que Jesus morreu na cruz? Qualquer um vai poder dizer a você, por que Jesus morreu na cruz? Ah, morreu para nos salvar. Salvar de quê? E nós vamos ter respostas. A salvar da perdição, salvar do inferno, salvar para viver com ele no céu. Mas essas respostas, elas não atendem a uma expectativa de quem poderia fazer a pergunta. Porque aquele que não teve uma experiência real com Jesus Cristo, não tem noção do que é a salvação. Não tem noção do que aconteceu ou da condenação na qual ele está envolvido. Mais do que isso, essa resposta, ela está na esfera da religião. Então é possível que alguém diga, ah, isso é o que os protestantes pensam. Por que Jesus morreu na cruz? Para nos salvar. Nos salvar de quê? Qualquer tentativa minha para dizer a quem não conhece o Senhor ainda, salvar de quê? É uma tentativa fraca, que vai enfrentar a resistência do desconhecimento bíblico e vai enfrentar a resistência dos outros pensamentos religiosos que existem. Então eu preciso entender de uma forma mais profunda por que Jesus morreu na cruz. E não é difícil entender. Imagina que o seu pai nasceu no Brasil. E ele construiu sua vida no Brasil. E ele tem propriedades no Brasil. E ele tem negócios no Brasil. E quando você nasce no Brasil. Você também é brasileiro. Por todo o tempo que você decidir viver com seu pai, você vai desfrutar da comunhão com seu pai, você vai desfrutar da proteção do seu pai, você vai desfrutar dos benefícios do seu pai, das propriedades do seu pai, você vai herdar toda a vida do seu pai, todo o patrimônio do seu pai, porque assim é a vida. Mas imagina se você toma uma decisão: pai, eu gosto muito do senhor, eu gosto de tudo que nós temos aqui, mas eu decido ir para um outro país e aventurar a vida sozinho. E ele então leva um bom recurso, a história, a parábola do filho pródigo nos dá alguns elementos como esse, leva um bom recurso e ele vai para aquele outro país e ele vai viver a sua vida. Mas certamente um dia aqueles recursos acabam. E naquele outro país existem donos, o dono da casa, o dono da escola, o dono do supermercado, e tudo o que você tiver que desfrutar no outro país, você vai ter que pagar. E se você sair pagando tudo o que precisa, já que não está na casa do pai, um dia o seu dinheiro vai acabar. Mas é possível que você tenha cartão de crédito, é possível que você já esteja morando num imóvel, é possível que você já tenha pago seus impostos até aquele dia, e na verdade o que vai acontecer é que sem o dinheiro você vai começar a dever. E você vai dever ao governo, e você vai dever ao dono do imóvel, você vai dever ao dono da escola, você vai dever ao dono da mercearia, você vai dever a tudo, a todos. E é possível que alguém, nessa situação ilustrativa, passe a dever tanto que se torne escravo. Ele pode até pensar: eu poderia voltar para a casa do meu pai, mas o meu pai mora em outro país. Eu preciso comprar uma passagem aérea para o outro país, mas eu não tenho dinheiro para comprar a passagem aérea. Eu preciso renovar o meu visto, o meu passaporte, porque o meu passaporte já venceu. Eu não consigo sair desse país sem um passaporte válido. Então, ele continua vivendo naquele lugar sem poder voltar à casa do pai e a sua dívida só continua aumentando. Foi exatamente isso que aconteceu com o nosso pai, Adão. Adão e Eva decidiram viver sozinhos. Eu decido, Pai eterno, viver do meu jeito. Eu quero o conhecimento do bem e do mal, eu quero tomar as minhas decisões, eu quero fazer o que eu acho. O Senhor falou para andar assim, mas eu decido por outra coisa. Então, com esse ato, Adão e Eva foram morar num outro lugar. Fora da presença de Deus, fora da comunhão de Deus. Se você é filho de brasileiro, nasceu no Brasil, você é brasileiro. Mas se você é filho de brasileiro, nasceu na China, nasceu em outro país, você terá nascido numa outra nação. Se você crescer, você não vai falar naquele lugar, você não vai falar português com tanta facilidade, mas você vai falar chinês, você vai falar inglês, você vai falar qualquer um dos idiomas daquele lugar que você nasceu. Você vai ter os parâmetros, a cultura, o jeito de pensar, o jeito de ser daquela nação por onde você nasceu. A mesma coisa aconteceu com Adão, nosso pai. Ele decidiu ir morar num outro lugar, independente de Deus, que está simbolizado por morar em outra nação. Então seus filhos nasceram numa outra condição, fora do reino de Deus, sem o reino do Pai, sem a casa do Pai, sem os recursos do Pai, sem a comunhão com o Pai, e tinham que se virar. Eu vou me virar, eu estou aqui fora mesmo, eu vou me virar, eu quis fazer essa aventura, eu vou me virar, então eu vou providenciar o que comer, onde morar, o que fazer, e transportando isso para o universo espiritual, o dono da terra para onde Adão foi, fora da comunhão com Deus, que a Bíblia chama de pecado, ele é implacável, ele é maligno, ele explora, ele na verdade é quem mata, destrói, rouba. E tudo o que alguém fora da casa do Pai precisar usar, vai ter que usar do dono daquele terreno. E ele começa então a ficar endividado. Como é que eu posso pagar, meu credor, minha dívida? Se você quiser ficar aqui, eu vou te dar comida. Eu vou te dar moradia. Eu vou te dar tudo o que você precisa, mas você vai ter que trabalhar para mim. Você vai ter que fazer o que eu quero. Você vai ter que fazer do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Então, aquela pessoa se torna mesmo um escravo. E transportando para a realidade espiritual, um escravo do maligno. Não consegue se livrar das dívidas, não consegue se livrar da tristeza, não consegue se livrar das brigas, não consegue se livrar do mau humor, não consegue se livrar da depressão, não consegue se livrar, muitas vezes, nem da própria enfermidade física, não consegue se livrar de nada, nunca está em paz, está sempre tentando, e sempre devendo. Ah, eu gostaria de voltar para a casa do meu pai. Sem muita expressão religiosa, eu gostaria de estar em plena comunhão com Deus e desfrutar de tudo o que o meu Criador pensou para mim. Mas eu não consigo comprar uma passagem de voo lá para a terra do meu pai. Mas o meu credor não me deixa sair, porque ele só vai deixar eu sair quando eu tiver trabalhado o suficiente para pagar toda a minha dívida. E eu quero te dizer uma coisa, a minha dívida é tão grande que eu vou trabalhar a vida inteira, eu vou morrer nesse lugar e não vou dar conta de pagar a minha dívida. E o que vai acontecer? Por toda a eternidade, eu estarei num lugar longe da casa do meu pai. Então alguém foi diante do juiz. E alguém disse: juiz, eu me apresento para pagar a dívida do Sóstenes, da Maria, do José. Você vai pagar a dívida dele? Vou. Mas ele deve muito ao maligno, não importa. Você tem todo esse recurso? Tenho. Você deve alguma coisa aqui? Porque se você deve alguma coisa também, você não tem essa condição, você vai ter que pagar. Não, eu não devo nada. Eu sou o único qualificado para pagar a dívida dele, porque ele gostaria de voltar para a casa do pai. Muitos deles já sabem, muitos deles estão tentando voltar para a casa do pai, mas muitos nem sabem. Muitos acham que a única vida que existe é aquele inferno. Escravo, devedor, a vida é assim mesmo, a vida é difícil. Casamento é assim mesmo, não dá certo. Parente é assim mesmo, cheio de problema. A vida é isso mesmo, não dei sorte. Alguns acreditam que aquela é a vida. Mas alguns já ouviram uma mensagem de que existe um pai, de que existe um reino, de que existe uma eternidade e de que existe uma passagem de volta para aquele reino. E essa passagem chama Jesus. Mas eles continuam sabendo que eles não têm dinheiro para pagar essa passagem. Eu sou Jesus, eu me apresento. Qual é o preço? O preço é a sua vida. Eu pago esse preço. Literalmente. Absolutamente, literalmente, foi isso que aconteceu. Por que que Jesus veio morrer na cruz? Porque ele decidiu pagar o preço da minha dívida para que eu fosse liberto. Está aqui Satanás, credor da humanidade. Está aqui o preço. Eles não te devem mais nada. Então eu posso voltar para a casa do Pai? Posso. Mas aqui, tem tanta coisa legal aqui. Aqui eu sou livre, aqui eu caio na farra, aqui eu tenho mulheres, aqui eu tenho dinheiro, aqui eu tenho tudo, aqui, eu tenho um projeto aqui, eu vou construir um prédio aqui nessa terra, eu vou construir um prédio aqui. O mundo jaz no maligno, eu não preciso ter projetos nessa terra que sejam na independência, que sejam para eu permanecer longe do Pai, em outra terra que não. O reino de Deus, eu quero abrir mão de qualquer coisa, e eu quero que todos os meus projetos sejam com vistas à eternidade. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. E isso é um fato consumado. A última palavra de Jesus na cruz foi: está consumado, está feito. Ninguém nessa terra precisa continuar morando longe de Deus, fora da casa do Pai. Só precisa crer. Só precisa crer. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Foi por isso que Jesus morreu na cruz. Um ato jurídico, legal, prestação de contas. Jesus, o Senhor fez isso por mim? Fiz. Por que o Senhor fez isso por mim? Porque eu amo você. O credor desse mundo maligno fica lançando dardos na sua mente todos os dias que ninguém gosta de você, que você não tem valor, que você é isso e aquilo, que você nunca vai sair dessa vida, que você nunca vai se livrar dessa depressão, que você nunca vai se livrar do problema financeiro, que você nunca vai se livrar, que você vai, o resto da vida vai viver nessa tristeza. Mas eu estou dizendo a você, volta para a casa do Pai. O caminho é Jesus, a passagem é crer no Evangelho, é fé que Ele mesmo te dá, e volta para a casa dele. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Literalmente, juridicamente, de forma mais absoluta e mais concreta do que qualquer julgamento que possa existir lá no tribunal hoje. Foi para isso que Jesus morreu no meu lugar. Você pode dizer isso a alguém. Você não vai ter dificuldade alguma de expressar isso. Ah, escreve para mim, pastor, eu queria passar aquele vídeo. Não, você tem condição de chegar para alguém e dizer assim: eu quero te contar uma coisa. Aconteceu isso, e você está nessa condição, mas alguém pagou pelo preço. E hoje você é livre para voltar para a casa do Pai. Faz sentido agora eu e você celebrarmos o pão e o vinho. Anunciais a morte de Jesus. Eu estou anunciando minha vitória. Eu estou anunciando que eu não devo nada a Satanás. Eu estou anunciando que eu não vou ficar preso porque Satanás me lançou um dardo ou criou alguma circunstância. Eu posso ir ao Pai e dizer: Pai, me ajuda a vencer. Segunda pergunta. Eu sou salvo? Eu quero pedir os irmãos do louvor que venham aqui. Nós vamos cantar novamente aquela música que fala sobre vencida a morte. Venham rapidamente, por favor. Feche os teus olhos. Você é salvo? Ah, claro que eu sou. Não faça isso. Não faça isso. Faça uma pergunta: Deus, eu sou salvo? Mas pastor, quem é salvo não pode duvidar. Não, eu não estou pedindo para você ter dúvida. Eu estou pedindo você para fazer a pergunta: Senhor, eu sou salvo? A próxima argumentação a qualquer resposta que você der é: o que é que te garante que você é salvo? Porque se Jesus morreu na cruz para me salvar, e agora eu sei do que me salvar daquela dívida, para quê? Para que eu volte para a casa do Pai e viva debaixo do governo do Pai, viva debaixo das leis do reino de Deus, viva debaixo da cultura do reino de Deus. Eu posso garantir que eu estou salvo se eu sair do governo e do domínio de Satanás em todas as suas artimanhas diárias e se eu estou debaixo do governo absoluto de Jesus Cristo. A pergunta é: você é salvo? Feche os seus olhos. Faça essa pergunta para o Espírito Santo. Deixa que nada te distraia agora. Faça essa pergunta para o Espírito Santo. Eu sou salvo, Deus? Eu sou salvo?